A meta é voltar pro rodo e voltar pro batô. CVRL, pode entrar até blindado. Ligeiro em tá palmeando com o fuzil camuflado. CVRL, pode entrar até blindado. Ligeiro em tá palmeando com o fuzil camuflado. Baixa vida, tentaram vir pegar o homem, a bala voou. Mas é comando, vermelhão de natureza. A meta é voltar pro rodo e voltar pro batô. A meta é voltar pro rodo e voltar pro batô. Olha aí, olha aí, olha aí. Patrick Mais, naquele pique, só barato. Tô presente. Se fosse aí, porra, é liga do rodo. Tô presente, cheguei. Cheguei, mano. Aí, quem viu a nova putaria lá que eu botei lá no Twitter lá? Quem viu? Aí é assim, essa. Desenrolei, caiu no papo, as novinhas tá sorrindo. Sabe que nós é o bicho, vai rolar sacanagem aí. Dentro da hidromassagem, o dinheiro nós come quem quer. Tô tipo shake curva nas mulher. Elas bateram cabeça, vou te explicar o que elas quer. Andar de carro importado, o mano baseado. Levar elas pra suíte, o puteiro tá formado. Maldade tenho na mente, elas sabem minha intenção. Pra ganhar tem que perder, essa é a lei do mundão. Então estoura o Xandão, vamos comemorar. Quem comanda tudo é nós, ela faz o que nós manda. Manda subir, tem que subir. Manda descer, tem que descer. Hoje quem tá sentando é tu, mas amanhã não é você. Que o ditado é certo, nada é para sempre. Hoje nós come você, amanhã outra diferente. Agora o refrão. Entendeu ou não entendeu? Nós somos o rei das mulheres. Todas piranha que é normal, nós escolhe quem nós quer. Entendeu ou não entendeu? Nós somos o rei das mulheres. Todas piranha que é normal, nós escolhe quem nós quer. Bater essa vida de chefe, nós passou maior sufoco. Hoje em dia só rolé, escutando o pose do rock. Bater essa vida de chefe, nós passou maior sufoco. Hoje em dia só rolé, escutando o pose do rock. Hoje em dia só rolé. Escutando o pose do roto. Quer escutar lançamento, mano? Via lá no ritmo louco. Bate o barulho desse pose aí, porra, é liga do rodo. Tô presente, cheguei. Cheguei, mano. Aí, quem viu a nova putaria lá que eu botei lá no Twitter lá? Quem viu? Aí é assim, essa. Desenrolei, caiu no papo, as novinhas tá sorrindo. Sabe que nós é o bicho, vai rolar sacanagem aí. Dentro da hidromassagem, o dinheiro nós come quem quer. Tô tipo shake curva nas mulher. Elas bateram cabeça, vou te explicar o que elas quer. Andar de carro importado, o mano baseado. Levar elas pra suíte, o puteiro tá formado. Maldade tenho na mente, elas sabem minha intenção. Pra ganhar tem que perder, essa é a lei do mundão. Então estoura o Xandão. Vamos comemorar, quem comanda tudo é nós. Ela faz o que nós manda, manda subir, tem que subir. Manda descer, tem que descer. Hoje quem tá sentando é tu, mas amanhã não é você. Que o ditado é certo, nada é para sempre. Hoje nós come você, amanhã outra diferente. Agora o refrão. Entendeu ou não entendeu? Nós somos o rei das mulheres. Todas piranha que é normal, nós escolhe quem nós quer. Entendeu ou não entendeu? Nós somos o rei das mulheres. Todas piranha que é normal, nós escolhe quem nós quer. Bater essa vida de chefe, nós passou maior sufoco. Hoje em dia só rolé, escutando o pose do rock. Bater essa vida de chefe, nós passou maior sufoco. Hoje em dia só rolé, escutando o pose do rock. Hoje em dia só rolé. No baile nós é a mídia, no baile os menor amaro. Aperta o balão, acende, puxa, prende, solta. Numa mão tá o copão, com uísque Red Bull. Na outra o lança perfume, comentei mais um. Com o tênis de mil, joguei o boné pra trás. Não sei se hoje vou te largar. Quanto falaram mal, quanto pagaram mal. Ele mesmo, não tem patrita. Comia a dela, tá aqui sem compromisso. Por onde eu achei que o piachota dela, tá com esse compromisso. Por onde eu achei que era? Pega a visão, PL Santos é outra parada, entendeu? É só de pornográfica, putaria do começo até o final. O baile nós faz a mídia no baile, os menor marola, aperta o balão, acende, puxa, prende, salta. Numa mão tá o copão, com uísque Red Bull, na outra o lança perfume, comentei mais um. Com o tênis de mil, joguei o boné pra trás. Não sei se hoje vou de lá, curta mais. Ai, droga. Piranha me olhando, piscando a buceta. Eu transo tal naquele pique, arrastei pra treta. Comi a dela, tá aqui sem compromisso. Por onde Oi, pô, pensa que eu não desistiu. Mas a tropa do titio não tá de bobeira. Quando você vê partiu, reunindo os fuzil da facção inteira. No onde é aquelas coisas, o menor sustenta até o último tiro. Só vai quebrar a porra toda, e não vai ficar assim a vida dos amigos. Oi, a chapa vai esquentar. Oi, quando a tropa atravessar, a bala vai comer, ninguém vai entender. O 27 se meter, eles vão se fuder. Ah, deixa o baile rolar, só a voz braba do WL Gomes. Não tem jeito. Ele lembra até o fim. Não vai ficar assim, não vai mais além. Vamos chegar quebrando tudo de R10. Vou ir pra ajudaria não prevalecer. Ou é questão de honra e nós não vai perder. Dentro do quadrado, nós vê quem tem. Quando é o trem, quando é o trem. Vou ir pra ajudaria não prevalecer. Ou é questão de honra, essa é porra é o CV. Ou dentro do quadrado, nós vê quem tem. Quando é o trem, quando é o trem. Ei, nós vai voltar pra casa, a bala vai comer de novo. Família RL, cantarim bandido. Nós vai pular lá dentro e a bala vai voar. A tropa tá de meta, G3 e AK. Nós vai voltar pra casa, a bala vai comer de novo. Família RL, cantarim bandido. Nós vai pular lá dentro e a bala vai voar. A tropa tá de meta, G3 e AK. E a vida dos menor não vai ficar assim. Saudade do Junete e do meu parceiro Pi. Os cana matou menor na pura covardia. E saudade do Sagat e do Manosquinha. Não vai voltar pra casa, a bala vai comer de novo. Família L, cantarim bandido. Não vai pular lá dentro, a bala vai voar. A tropa tá de meota, G3 e AK. Você pensa que eu não desistiu, mas a tropa do titio não tá de bobeira. Quando você vê partiu, reunindo os fuzil da facção inteira. No onde é aquelas coisas, o menor sustenta até o último tiro. Nós vai quebrar a porra toda, e não vai ficar assim a vida dos amigos. Oi, a chapa vai esquentar. Oi, quando a tropa atravessar, a bala vai comer, ninguém vai entender. O 27 se meter, eles vão se fuder. Oi, a cua não é marcar. Oi, guerrilhamos até o fim. Não vai ficar assim, não vai mais além. Vamos chegar quebrando tudo de R10. Oi, pra ajudaria não prevalecer. Oi, é questão de honra e nós não vai perder. Dentro do quadrado, nós vê quem tem. Quando é o trem, quando é o trem. Oi, pra ajudaria não prevalecer. Oi, é questão de honra, essa é porra, é o CV. Oi, dentro do quadrado, nós vê quem tem. Quando é o trem, quando é o trem. Nós vai voltar pra casa, a bala vai comer de novo. Família RL, cantar e bandido. Nós vai pular lá dentro, a bala vai voar. A tropa tá de meta, G3 e AK. Nós vai voltar pra casa, a bala vai comer de novo. Família RL, cantar e bandido. Nós vai pular lá dentro, a bala vai voar. A tropa tá de meta, G3 e AK. E a vida dos menor não vai ficar assim. Saudade do Junete e do meu parceiro Pim. Os cana matou menor na pura covardia. E saudade do Sagate do Manosquinha. Nós vai voltar pra casa, a bala vai comer de novo. Família L, cantar em bonde todo. Nós vai pular lá dentro, a bala vai voar. A tropa tá de meota, G3 e AK. Você tá puto e bolado. Tô brilhando muito ouro, diamante no pescoço. Eu não sei o que acontece, invejoso me persegue. Quanto mais falam de mim, mais a minha vida cresce. Tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrado. É todo show, elástico me querendo. Sabe que o Pose é o cara do momento. Como manda brava pra poder passar o tempo. E as que pisava hoje em dia tá rendendo. Ó, crime, dinheiro a nossa tropa tem. Humildade é lixo, mas sem rede pra ninguém. Vou mandar meus cash pra um tipo e pra meus pés. O que é maior merda, deixa minha família bem. Ó, crime, dinheiro a nossa tropa tem. Humildade é lixo, mas sem rede pra ninguém. Vou mandar meus cash pra um tipo e pra meus pés. O que é maior merda, deixa minha família bem. Ó, bicha de mal. Bicha de Mali, bicha de Mali, bicha de Mali, bicha de Mali. O Pose tá avançado, Pose tá puto e bolado. Tô brilhando muito ouro, diamante no pescoço. Eu não sei o que acontece, invejoso me persegue. Quanto mais falam de mim, mais a minha vida cresce. Tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrado. É todo show, elástico me querendo. Sabe que o Pose é o cara do momento. Como manda brava pra poder passar o tempo. E as que pisava hoje em dia tá rendendo. Ó, crime, dinheiro a nossa tropa tem. Humildade é lixo, mas sem rede pra ninguém. Vou mandar meus cash pra um tipo e pra meus pés. O que é maior merda, deixa minha família bem. Ó, crime, dinheiro a nossa tropa tem. Humildade é lixo, mas sem rede pra ninguém. Vou mandar meus cash pra um tipo e pra meus pés. O que é maior merda, deixa minha família bem. Ó, bicha de mal. Bicha de Mali, bicha de Mali, bicha de Mali, bicha de Mali. É mais um dia de luta, nós vamos traficar. Desde hoje o dia de o 62 sempre comigo na boca, com uma mão menor da tiro, já era nada caota. Vamos voltar pra favela do e sair do Antares nunca mais. Tropa do Titi, olha. Vai vindo a morte dos que se foram lá atrás. Ai, nossos fuzil tá demais, o Melissa sai. Correndo, correndo. Ai, nossos fuzil tá demais, o Melissa sai. Correndo, correndo. É cria e meter bala no Melilla. Sobra campo, bentão de 30. Comando de remédio, Benite. Ah, nosso fuzil tá demais. O Melilla sai correndo, correndo. Ah, nosso fuzil tá demais. O Melilla sai correndo, correndo. Ah, nosso fuzil tá demais. O Melilla sai correndo, correndo. Ah, nosso fuzil tá demais. DJ B2T!